rádio paralela, apresenta, cuide-se mal. Pois bem, nosso convidado já tá aí, Maurício. Isso, Barbosa, hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar o quadro Cuide-se Mal. Quem tá aqui pra falar com a gente, Barbosa, é o pediatra pedante, doutor Pedro Pedreira, que vai nos falar sobre chuleterapia. Chuleterapia? Isso, tudo bem, doutor Pedro Pedreira? Olha, antes de mais nada, por favor, uma correção, meu nome é Pedro Pereira, não é Pedro Pereira. Ah, é Pedro Pereira. Exatamente. Com acento, inclusive, doutor? Com acento, claro, senão como é que eu ia sentar, não é? Tá bom, doutor. Mas sem assento não há condições. Ah, doutor, desculpe a minha curiosidade aí, pois mas não. Por que que seu pai batizou o senhor com o nome de Pedro Pereira? Ah, eu explico. É que ele tinha, senhor Barbosa, um sonho, não é? Que eu cuidasse dos pés. Cuidasse dos pés? É, que eu estudasse pediatria pedante. Ah, pediatria pedante. É, então ele já me batizou colocando dois pés no meu nome. Ah, tá Pedro, bom. Entendeu? E o senhor se especializou em chuleterapia, né? Isso. O que que é chuleterapia? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que não tem nada a ver com aquela carne chuleta. Não tem nada a ver. Tá bom. Chuleterapia, o que que é, boa então? Boa pergunta, hein? Chuleterapia é a ciência que estuda o chulé. Ah, chulé? Exatamente, muitas pessoas confundem com aquela carne. Tá bom, não é? O estudo e quantos da chulé... tipos de chulé o senhor conhece? Olha, inúmeros, não é? Inúmeros, porque a chuleterapia é uma ciência nova. Eu me formei em chuleterapia inferior, fiz o curso inferior de chuleterapia aplicada na Universidade da Pensilvânia. Ah, da Pensilvânia também? É, Pensilvânia. Pensilvânia. Curso inferior de chuleterapia. Pensilvânia, exatamente. Mas não seria curso superior, doutor? Não, superior não, senhor Barbosa. Por quê? Porque os pés ficam embaixo. Então é curso inferior. Tá. Mas além da Pensilvânia, eu me formei também na Universidade Federal de Pernambuco. Sim, Pernambuco. Exatamente. Mas doutor Pedro Pereira, quantos tipos de chulé o senhor conhece? Eu já olha, na verdade existem vários, não é? Existe aquele, o Viva Natureza. Viva Natureza? É, o Viva Natureza, senhor Barbosa, é aquele que o senhor chega em casa, é aquele chulé. O senhor tira o sapato e quem está perto corre pra abrir a janela, bota metade do corpo pra fora. Aquela ânsia, aquela loucura, aquela vontade de respirar o ar lá fora. Ah, né? Sim. E dentro da casa é a pessoa abre a janela, então se sente assim respirando o ar da Amazônia, né? Daí o nome Viva Natureza. Viva Natureza. É, existe também o chulé Anjo da Guarda. Mas como é que é esse? Olha, esse aí é aquele que o senhor tira o sapato, vai andando pela casa e o chulé tá ali atrás. O chulé vai atrás. Aquele feito negócio, da guarda, aquele cheirinho azedo, não é? E qual é a melhor maneira de evitar o chulé? Ah, é o senhor comprar um gambá, com certeza. Gambá? Gambá. Olha, eu recomendo isso principalmente, atenção, as pessoas recém-casadas. Não entendi nada, doutor. Aquela coisa desagradável, não é? Tem gente, senhor Barbosa, que casa e fica 2 anos de sapato com vergonha de tirar o sapato na frente da esposa. Que isso? Então compre um gambá. Mas peraí, não, o senhor não explicou. Pera lá, compra um gambá pra quê? Ora, meu Deus, o senhor Barbosa, assim quando a mulher disser, mas que cheiro horroroso esse aqui, meu Deus. Aí você chega pra lá, amor, esse miserável desse gambá, querida. Tá bom, doutor Lindinha. Pedro Pereira. Tá, muito obrigado. Um abraço, doutor Pedro. Muito obrigado, um abraço. Paralela.